Então não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Então não me conte seus problemas. Nada de tristeza. Juntei o mundo inteiro, o Rio de Janeiro e Salvador. Graças a Deus. Simbora! Esse sol tão lindo, gostoso de se ver. Essa vida boa correndo pelas ruas. Esse povo todo cantando pra valer. Solta essa cabeça, acelera o coração. Hoje eu tô querendo falar de coisa boa. Eu tô querendo gostar mais de você. Vamos balançando, dando risa da toa. Hoje só não dança, diz aí. Então não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Então não me conte seus problemas. Nada de tristeza nem de dor. Então não me conte seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Veja bem, tá tudo certo. Nós dois na avenida dançando de coração aberto. Veja bem, Deus não perdoa. Como pensar positivo, que essa vida é muito boa. Sai do chão, então não me conte seus problemas. Gostoso de se ver. A vida boa correndo pelas mãos. Esse povo todo cantando pra valer. Solta essa cabeça, acelera o coração. Hoje eu tô querendo falar de coisa boa. Eu tô querendo gostar mais de você. Vamos balançando,